Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer aqui um breve comentário sobre o fenômeno do analfabetismo funcional, que é um termo que eu coloquei em circulação e que depois todo mundo começou a usar. Evidentemente, sempre que eu coloco um termo desse, é um termo técnico que eu uso no seu sentido científico, como descrição de um fenômeno objetivo perfeitamente identificável, segundo critérios cientificamente aceitáveis. E que logo em seguida é transformado em mero insulto, em mero rótulo, e usado assim, usado e abusado. Fizeram isso com o argumento ad hominem, fizeram com isso um monte de termos que eu coloquei em circulação, que esse cara nunca tinha ouvido falar ontem, nem sabia escrever, o tal do Safatle que havia dado hominem com N no fim. Quer dizer, aí é macaquice mesmo, né? Não tem a menor dúvida, é só macaquice. Que é, vamos dizer, a vida intelectual no Brasil de hoje é macaquice e não passa disso. Mas isso não quer dizer que o analfabetismo funcional seja sempre um fenômeno incapacitante, que o sujeito, por ser analfabeto funcional, se torna incapaz. Ao contrário, em certas áreas, como o jornalismo, tal como se pratica no Brasil de hoje, e a política, a propaganda política, o analfabetismo funcional é uma vantagem, porque o sujeito não entende o que ele está lendo. Ele está livre para inventar o significado que ele deseje. E eles fazem isso, então, por assim dizer, até com boa consciência, porque eles não estão percebendo que estão falsificando a coisa. Né? Aquele negócio que já dizia o Cláudio Moura Castro, 40 anos atrás, o brasileiro não leu o que está escrito, ele leu o que ele acha que o autor quis dizer, aquela adivinhação. Nessa adivinhação, você tem aí, vamos dizer, uma força analogante que encontra analogias, similitudes entre milhões de coisas que não têm nada a ver, e associa uma coisa com outra, por assim dizer, por similaridade visual. Mas, por exemplo, a Folha não pode emitir uma opinião minha sem botar uma foto minha com uma arma na mão. Daí associa a ideia com a arma e cria a constelação toda da ideologia fascista, né? Que é um modo de pensamento inteiramente fetichista, pueril, na verdade, né? Por associação mecânica de ideias. Mas isto é o máximo que esse pessoal consegue fazer. Quer dizer, o pessoal universitário brasileiro pensa assim. Isso quer dizer que as universidades brasileiras, todas elas são exceção, sem exceção visível, são entidades fraudulentas, são entidades criminosas que praticam estelionato, né? Conferindo diplomas de curso superior a quem não tem condições de frequentar o ginásio e botando essas pessoas na rua para exercer profissões de alta responsabilidade, meu Deus do céu. Pensem bem, quando um médico erra, né, um paciente morre, mas quando o cientista político ou filósofo erra, milhões morrem, gente. Não é brincadeira. Esta área de trabalho não é assim, livre troca de opiniões, realmente não é assim. A noção, vou dizer, da responsabilidade intelectual é absolutamente indispensável e eu sou a favor de penas de prisão para quem infrinja isso. Por exemplo, você diplomar um analfabeto funcional com um diploma de ciência política ou de direito é um estelionato e eu acho que quem faz isso tem que ir para a cadeia. E prestem bem atenção. No próximo governo, eu não vou participar do governo, mas eu vou lutar para que todas as pessoas que têm feito isso sejam punidas com pena de prisão e que as universidades que fazem isso sejam fechadas e seus bens sejam distribuídos a outras entidades de ensino mais honestas. Eu vou lutar por isso até o último dia da minha vida, porque este é o maior problema brasileiro. O analfabetismo funcional é o problema brasileiro. Quer dizer, um país onde praticamente todos os altos postos estão ocupados por pelo menos 50% de analfabetos funcionais, nada pode dar certo. Nada. Então as pessoas reclamam: ah, nós não temos saúde, não temos educação, não temos segurança pública, não tem isso, não tem mais aquilo. Como você vai resolver isso com este pessoal? Santo Tomás de Aquino já ensinou: não existe ação sem um agente. Ah, nós vamos ter que fazer tal coisa. A pergunta é: quem vai fazer? Se não existe um agente humano capaz e não existem os meios de ação, nada vai absolutamente nada vai acontecer. Mas acontece que, como eu disse, o analfabetismo funcional pode trazer certas vantagens secundárias. E afirmo para vocês, a redação inteira da Folha de São Paulo e do Globo vive disso. de não entender nada e inventar tudo do jeito que eles querem. Então é assim, é uma fantasia pueril que está sendo vendida para as pessoas com o nome de jornalismo. Então, o que eles fazem, chegaria a ser inacreditável se a gente não os conhecesse. Mas esta semana, por exemplo, eu enviei à Folha de São Paulo aquele artigo que eu publiquei inteirinho no meu Facebook e que eu li aqui uns dias atrás, fiz um vídeo, né? E a Folha transformou aquilo. No, olha, lembra aquele negócio do Vargas Llosa, que diz, o jornalismo é a máquina onde entra um homem e sai um hambúrguer. É mais ou menos isso, a transformação, é transformar num outro treco que eu não sei dizer o que é. Quer dizer, porque, em princípio, uma mensagem enviada como direito de resposta tem que ser publicada na íntegra e sem alterações. Eles não só alteram, como invertem o negócio. Por exemplo, eu disse que, ali vocês devem lembrar, que assistiram o meu vídeo, que eu disse que na primeira nota que eu coloquei no Facebook, eu dava a impressão de que a apologia do incesto era só uma opinião pessoal do Haddad. Mas, quer dizer, como se fosse uma esquisitice dele. Né? Uma esquisitice entre muitas. Mas uma excentricidade desse cara. Né? E depois eu fiquei... Assim, imediatamente eu vi, não, isso aqui está muito brando, não é nada disso, a coisa é muito mais grave. E fiz uma demonstração de que, como discípulo da Escola de Frankfurt, que estava modelando toda a estratégia do PT com base na Escola de Frankfurt, né, é óbvio que a apologia do incesto entrava ali como política de governo e estratégia revolucionária. Mas, demonstrei isso aí. Mando isso para a Folha. O que eles dizem? Olha o que transformaram aqui. Pá, pá, pá, pá. Carvalho finaliza dizendo que Haddad é parte de, aspas, uma estratégia de governo, um plano abrangente de modificar pela base patati patatá. O Haddad? Não. Eu disse que a teoria do incesto da Escola de Frankfurt, que ele subscreve, é parte de uma estratégia do Haddad. Agora, você está falando, o Haddad é parte de uma estratégia? Então, cadê o estrategista por trás do Haddad? Então, eu estou a transformar uma afirmação científica baseada em estrita análise do texto numa teoria da conspiração baseada num suposto estrategista, macroestrategista que tem por trás do Haddad. E talvez exista, mas eu não sei, eu não estou falando disto. Como é que o sujeito faz isso? Ele usa o próprio analfabetismo funcional como instrumento para poder falsificar qualquer coisa. Porque se você não entende nada do que você está lendo, você está livre para inventar qualquer significado que você bem entenda. Então, isto aqui é óbvio que eu vou processar a Folha por causa disso. Porque o sujeito usar de má fé no direito de resposta, opa, aí é muito grave. Aí a má fé é dupla. Né? Então, não existe esse direito de você mexer no texto enviado como direito de resposta. Isso não existe, isso é absolutamente inadmissível. Mas eu garanto que o cara que fez isso, ele não tem consciência de que fez um treco errado. Né? Porque é evidente que se o cara não entende um texto tão óbvio quanto este que eu inventei, muito menos ele pode entender o que são os deveres do jornalismo, o que é a ética jornalista. Não entende. Não é isso? Então, é assim, a ética deles é a ética do Antônio Gramsci. E a ética do Antônio Gramsci é apenas o equilíbrio entre, vamos dizer, o jogo de forças na luta de classes e a vida cultural. Se a vida cultural expressa realmente o jogo de forças, tal como está na luta de classe, isso é ético, isso é perfeito. Quer dizer, é evidente, eu considero o Gramsci, claro que uma mente, não só era um homem fisicamente disforme, mas mentalmente disforme, porque o sujeito capaz de pegar histórias de fadas e contar para a própria filha, inoculando mensagem comunista ali, modificando a história de fadas, para transformar em propaganda comunista e contar para a sua própria filha, é evidente que é um psicopata, né? E os discípulos dele, pior ainda. Assim, aquele negócio de diz-me com quem andas e eu te direi quem és, é mais correto você dizer diz-me quem admiras. Né? Dependendo daquilo que você admira, você certamente está se colando abaixo dele, colocando ele acima de você. Então a gente pode medir onde você está. Por exemplo, eu escrevi o livro do Maquiavel para dizer isto. O meu desprezo pelos admiradores de Maquiavel não tem limite. Porque o Maquiavel, bem lido, ele mostra o seguinte: ele é uma besta quadrada, ele não entende coisa nenhuma do jogo de poder, ele está sempre do lado perdedor, e acaba a vida tendo que viver da caridade dos seus inimigos que ele criticou a vida inteira. Ou seja, ele é um loser, né? Ele não entende absolutamente nada, né? Ele me mostra. E outra coisa, ele sempre apostava no cara que perdia. É uma coisa impressionante, né? Ele achava que o tal do Alexandre Borges ia dar um golpe de Estado e mandar na Europa inteira, o cara se ferrou todo. E sempre assim. Você lê o texto dele, as pessoas lêem, mas não se reportam, vamos dizer, aos textos que ele está citando. Né? Eu mostrei ali que ele usa textos da Bíblia para fundamentar argumentos que não têm absolutamente nada a ver com aquilo, mas nada, nada, nada, nada, nada. Né? Isso é a mesma coisa que você dizer, olha, o cachorro quente custa 3 dólares, segundo dizia Moisés no Pentateuco. Coisa mais ou menos desse tipo. Entendeu? Mas se a pessoa não confere, então parece que ele não está fazendo nada demais. Então, eu digo, Maquiavel é um dos escritores mais burros de todos os tempos. É alguém que, em matéria de política, você não pode confiar em nada, nada, nada, nada. E, no entanto, o um número de babacas que acreditam que o estudo científico da política começa com Maquiavel. O quê? Quer dizer, 2 mil anos depois de Aristóteles, você dizer que o estudo científico começa com Maquiavel, né? Só porque ele maliciou, quer dizer, você está confundindo a malícia de um louco frustrado, derrotado, né, com realismo, e pior, realismo científico, né? Então, os admiradores de Maquiavel são assim e os do Antônio Gramsci são ainda piores, né? Agora, quando chega no Brasil, fala, bom, não existem admiradores do Lula, né? O que mais você quer? É um tarado, enrabador de cabritas, né? Mentiroso patológico, e que pior, é réu confesso, mentiroso confesso. Ele diz, ah, fui lá, menti, inventei tal coisa. E você segue esse cara, sabe onde ele vai te levar? Vai te levar para o buraco, meu Deus do céu. Durante um tempo ele engana todo mundo. Pode ser, aconteceu, mas depois ele vai para o buraco e os outros vão atrás dele. O pessoal vai atrás dele, vai atrás do Zé Dirceu. Vai atrás da Dilma, vai atrás do Haddad. Meu Deus do céu, isso é masoquismo. É que o brasileiro é o seguinte, quando ele vê alguma coisa realmente grande, ele se sente inferior. Então ele precisa baixar o nível para aliviar um pouco. Então, admirando o Lula, dizer, bom, o que o Lula faz, eu também sou capaz de fazer, então, se eu elogiar ele, estou me elogiando a mim mesmo, indiretamente. Né? Agora, se aparece um cara realmente bom, então você tem que depreciar, porque você não aguenta a diferença. E pior, no Brasil, esse negócio de não aguentar a diferença, não é que o cara do povo não aguenta a diferença, os intelectuais não aguentam a diferença. O que esses caras fazem comigo, né? É um negócio assim de a gente chorar de dó, você está entendendo? Quer dizer, não é possível que a pessoa se sinta tão, tão, tão, tão, tão inferior que ela tem que usar contra mim vingancinhas pueris. Ah, vou chamar de astrólogo, vou botar a foto dele com o revólver. O que que há? Se é muito pueril, é muita impotência demais. Você nunca, por exemplo, vamos chamar um cara de fascista. Eu digo, tá bom, então você faz, revira tudo que eu escrevi, tudo o que eu disse, me mostra uma linha, uma palavra onde eu tinha defendido um governo, não digo nem totalitário, mas autoritário. O dia que eu defendi uma lei autoritária, uma que fosse, não tem nada. O dia que eu defendi alguma teoria de superioridade racial, né? Ou de inferioridade das mulheres. Mas nem em piada eu fiz isso, porra. Né? Então, da onde que tira esse negócio de fascismo? É a palavra que ocorre para xingar o cara, porra. Olha, fascismo é um assunto complicado. Eu dediquei alguns anos a estudar isso, como dediquei alguns anos a estudar o marxismo, né? Tem dois autores que se você quer saber o que é o fascismo, você não pode deixar de ler, que é o James Gregor e o Zeev Sternhell, né? São os grandes estudiosos do fascismo. Praticamente os livros deles são o padrão hoje em dia. Eu estudei isso, eu sei o que é o fascismo, tá certo? E o livro por exemplo, o livro do Zeev Sternhell sobre fascismo do Charles Maurras na França nem direita nem esquerda. Então, esse é mais ou menos o consenso a respeito do que era, vamos dizer, aquele fascismo francês, por assim dizer, que era um fascismo antifascista, antinazista, etc., etc., né? Muito peculiar da França, é um fenômeno específico, né? Quando você estuda, por exemplo, a história, a própria relação do fascismo com o nazismo, né? Eu digo às vésperas quando Hitler invadiu a Tchecoslováquia, houve um governante europeu que telefonou para todos os outros, dizendo: nós precisamos parar esse louco, isso aí vai dar desastre. Sabe quem é? Mussolini. Não achou apoio em lugar nenhum, então ele fez: está todo mundo com medo do cara, ninguém quer parar ele, então eu vou passar do lado dele, que eu não sou besta. E foi esse o raciocínio dele. Né? Mussolini nunca teve nada de nazista, ele foi sempre aproveitador da situação que ele tentou mudar em tempo. Não é isso? Então, existem todas essas ambiguidades. Outra coisa, quando a Alemanha nazista e a União Soviética se aliaram para invadir a Polônia, qual era o pretexto? Temos que nos defender do fascismo polonês, o perigo fascista. Você imagina o Hitler invadindo um país para se defender do perigo fascista? Eles fizeram isso, meu Deus do céu. Agora, tem gente que não sabe coisa nenhuma de história do fascismo, não sabe o que é, tá certo? Não entende, por exemplo, que existe a possibilidade de haver um governo fascista ser um partido de massas disciplinada. Quer dizer, a massa disciplinada, né, faz parte da essência do fascismo. Ou o nazismo também. Se não tem isso, então é outra coisa. Então é um tipo qualquer, vamos dizer, de autoritarismo elitista, como teve no Brasil, de inspiração positivista, que não tem absolutamente nada a ver com o fascismo. O que é o positivismo? É o governo tecnocrático, a eliminação da política. Esta eliminação da política esteve na mente da nossa classe média durante décadas. A política é corrupção, nós temos que chamar os técnicos, os engenheiros, etc., etc. Isso é muito comum, né? O que é isso? Influência positivista, né? Que, no começo do século, o filósofo Alain, que era discípulo de Augusto Comte, disse: o problema, o mundo está em mau estado porque não seguiu o exemplo do Brasil, que adotou o regime positivista. Se ele soubesse aquilo deu nisso. Então, o que nós vimos no Brasil, repetidamente pelas mãos dos militares, foi o positivismo. Quer dizer, um elitismo, onde você tem um grupo de técnicos, engenheiros, economistas, que resolvem todos os problemas e eliminam a discussão política. Do regime militar, o Congresso foi reduzido à função de carimbador de decreto. O que se dizia no Congresso não tinha a menor importância, ele era só para enfeitar um pouco, né? Nenhuma ideia emergia do Congresso. O Congresso não tinha autoridade nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que o presidente mandava, eles aceitavam. Então, não havia discussão política, né? Ora, note bem, esse mesmo modelo foi adotado também pelo PT. Não tem uma discussão política, só que o PT tem um partido de massa. Então, o PT é muito mais parecido com o fascismo do que o governo militar. Porque o PT também abola a discussão política, mas não pelo pretexto tecnocrático positivista de que os técnicos têm que resolver tudo. Não. Ao contrário, é baseado no argumento de que o partido tem sempre razão. Nada contra o partido. É o dogma leninista. Não é isso? Então, o fascismo, por sua vez, ele subscreve uma noção comunista essencial inventada pelo Trotsky, que é a militarização da sociedade, a militarização do trabalho, a militarização da economia. O Mussolini pega isso no Trotsky. Trotsky não teve tempo de executar, porque o outro derrubou ele, né? Se ferrou, mas era a ideia soviética inicialmente, né? Então, o pessoal não sabe nada, não estudou nada, e usa o fascismo. Assim, eu lembro, o Pedro, quando era pequeno, ele achava que boiola quer dizer gorducho. Então, ele chamava os garotos de boiola sem nenhuma intenção, né? Isso, né? Gaysística, anti-gaysística, né? Então, os caras usam o fascismo assim também. Eles não sabem do que chamar o outro, né? Não quer chamar de filho da puta, porque é feio, é palavrão. Então, chama de fascista. E o cara acha que vai me atingir com isso aí. Eu digo, da onde que tirou essa ideia, pô? Você está passando. Você está confessando. Vamos dizer, isso é uma confissão de incapacidade, assim, que me faz quase chorar de dó do cara que faz isso. Isto é o que você conseguiu fazer, desgraçado. Né? Quer dizer, essa coisa infantil de dar agulhadinha, né? É chamado de astrólogo. Fala. E pensando bem, que diferença faz, né? Se o cara é astrólogo, não é? Qual é, é disso que nós estamos falando aqui? Estamos discutindo astrologia, né? Eu achei mais bonito um comentário que alguém botou lá, falando, não, mas este é um cara que num país com alta cultura ninguém levaria a sério. Falo, não é que levaria a sério, levaram a sério. Né? Já me deram o Genius Visa. Quer dizer, visa de gênio. É esse visa por special abilities, que ele chama isso, o governo chama de Genius Visa. Então, e quem deu isso aí? Foi o Departamento de Imigração? Que você tem lá uma pleia de professores e técnicos para avaliar essas coisas, examinar, vasculhar a vida do cara, investigar se até a cor da cueca dele, para saber se ele merece aquilo ou não. Levaram anos, me exigiram 4.000 páginas de documento, gente. Né? Examinaram tudo e chegaram, não, vamos dar o visa para esse cara. Pronto. Então, eu lá preciso da opinião da Folha de São Paulo, né, para saber se eu seria respeitar num país de alta cultura. Eu não preciso saber se eu seria, eu sou. Né? Além de todas as referências que a gente tem, de todos os autores americanos, que mostrar, americanos, europeus, né? Além, vamos dizer, da comenda assinada pelo presidente da Romênia, meu Deus do céu, Emil Constantinescu, né? Além, vamos dizer, da referência que tinha da Maison des Sciences de l'Homme, né? Além de tudo isto, né? Eu vou querer saber a opinião da Folha de São Paulo, dos analfabetinhos da Folha de São Paulo. Será que eles acham que assim, ah, nós vamos abalar a segurança do Olavo de Carvalho? Vamos fingir desprezo por ele, ele vai ficar abalado. Como, né? Eu por acaso pedi sua opinião, a meu respeito. Aliás, a seu respeito, eu não tenho nenhuma opinião. Né? Esses caras me lembram. Uma cena que eu vi num filme outro dia, o sujeito entra num bar, pega o outro pela goela e fala, você comeu a minha mulher? Ele responde, eu não teria me lembrado. É mais ou menos isso, quer dizer, se eu comi a sua mulher, nem lembro o que é aquilo. Né? Então, a situação é essa. E estas situações, vamos dizer, entre cômicas e macabras, porque isso, vamos dizer, a burrice, a partir de um certo momento, chega a ser macabra, essas coisas estão definindo o cenário brasileiro hoje. E o pior é que essa ala absolutamente psicopática, constituída só de bandidinho, né? Vem dizer, o país está dividido. Digo, então, o tempo da Dilma também estava dividido, não estava? 95% estava de um lado, 5% estava do outro. É um país dividido. Então. Esta é a primeira coisa contra a qual nós temos que lutar. Com eleição ou sem eleição, você está entendendo? Quer dizer, esse império do analfabeto funcional, isso tem de acabar. Essas pessoas têm que ser denunciadas como estelionatárias. Eu não estou brincando. Isso não é um modo de dizer. Né? Isso é crime mesmo. Quer dizer, se você está vivendo de uma habilitação que você diz que tem, mas que você não tem. Isso é charlatanismo, meu Deus do céu. Isso tem que acabar. Se isso não acabar, nada vai dar certo. Você não adianta. Ah, vamos, precisamos de novas leis, novas instituições. Não adianta. Precisamos ter o melhor presidente do mundo. Não adianta. Que você elegesse Jesus Cristo presidente. Não ia adiantar. Né? Você faz uma comissão, olha, o ministério está aqui. Jesus Cristo é o presidente, os ministros são Platão, Aristóteles, Shakespeare, né? São Tomás de Aquino. Não adianta, porque você não tem quem execute aquilo. Né? Quer dizer, a incompetência se espalhou pelo Brasil como uma coisa endêmica e legitimada, porque é um inepto legitimando o outro. Não tem gente que fala. Tem aquele idiota da psicanalista da USP. Agora não, ele está depreciando o professor Haddad. Eu não posso chamar de professor, não sei o que diz a palavra cabeçalho. Eu não posso. Se fizesse isso no ginásio, né, eu já desprezaria. Eu me lembro de uma cena no ginásio que eu não me esqueço. Eu estava lendo. Tinha uma professora de inglês que era muito chata, então eu pegava a aula dela para ler alguma coisa escondida, sentar lá no fundo e ficar lendo. Eu estava lendo um livro do crítico Oswaldino Marques sobre a técnica poética do Cassiano Ricardo. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Era isso que estava me interessando no momento. E a mulher descobriu que eu estava lendo o livro, me tomou o livro. Até aí, tudo bem, é justo. Mas no dia seguinte ela voltou e falou: Poxa, mas nós estávamos comentando lá na sala dos professores. Que livro esquisito aquele que você estava lendo, né? Eu falei, de fato, para a senhora é muito esquisito. Essa pessoa não tinha condição de entender do que você está falando. Os professores. Você entende por que que a partir disso eu desisti do ensino formal? Eu tive várias provas disso aí. Eu moro e falo, eu estou perdendo tempo no mundo dessa gente. Isso aqui é como você está viajando num navio que está dirigindo um piloto bêbado. Ele vai bater na primeira rocha que tiver, eles vão tudo afundar, é melhor você se virar sozinho, pô. Então, é o seguinte, gente, eu conheço no Brasil pouquíssimas pessoas que têm real cultura universitária. Pouquíssimas. Eles não têm. Eu tenho. Eu tenho por quê? Porque eu fui buscar sozinho, porque na universidade é impossível. Impossível. Em qualquer universidade brasileira, qualquer uma, você adquire verdadeira cultura universitária. Você adquire alguma formação profissional em áreas muito restritas, né? E isso não é verdadeira cultura universitária. Né? Veja, uma vez perguntaram para o Carpo: Carpo, você ficha os livros que você lê? O Carpo olhou para o sujeito assim com uma cara e disse: Meu filho, você não sabe o que é educação universitária europeia? Fichar livrinho é coisa da USP, gente, né? Então, você pode fichar umas coisas, por exemplo, na França, você está no ginásio, você ficha alguma coisa. Quando você vai para a universidade, você não faz mais isso, meu Deus do céu. Você tem os livros na sua mente, você os apreendeu completamente. Você não vai precisar ficar fichando. Quer dizer, o fichar é uma etapa da compreensão estrutural. Se você já tem a compreensão estrutural, você não vai fichar mais. Isso quer dizer que o Carpo, durante todo o curso universitário dele, ele nunca tinha ouvido falar de fichar livro, embora provavelmente tivesse fichado no secundário. Não é isso? Então, para você fazer lá a tal da o que você estuda, composição francesa, essa coisa, talvez você tenha que fazer um fichamento, se é possível. Mas na universidade se lê em livros inteiros. No Brasil ninguém lê livro inteiro, só lê apostila. Pois o pessoal do Ciências Sociais na USP não ficou famoso por ter lido O Capital? Foi uma verdadeira beatificação, quer dizer, porque eles leram O Capital e diz, me mostra uma faculdade de economia na Europa onde todos os alunos não tenham lido O Capital. Todos eles leram tudo. É o normal. Quer dizer, você não leu o Karl Marx, você não leu John Maynard Keynes? Então você não está na faculdade de economia ou na faculdade de ciências sociais. Isso não simplesmente não existe na Europa, né? Mas no Brasil é normal. O dia que no curso de pós-graduação no Paraná, pós-graduação em administração pública, eu disse que um especialista em qualquer área tinha que ler pelo menos 80 livros da especialidade dele por ano, a pessoa ficaram sinceramente chocadas, ofendidas, achando que eu era um monstro de maldade querer obrigá-las a ler 80 livros por ano. Então, eles não têm ideia do que são estudos universitários. Não é que eles não têm estudos universitários, eles não sabem o que é. Eles não são capazes de imaginar o que é. Agora, eu sei, por que que eu sei? Porque eu comecei a desconfiar do ensino formal que eu estava respondendo e fui buscar. Então, eu mandava ali, vi, por exemplo, o programa, o que que estão estudando na faculdade tal, na Áustria, na Alemanha, na Inglaterra, etc., etc. Depois eu baixei o nível. O que estou estudando na escola secundária? Deixa eu fazer a escola secundária primeiro. Então, a tal da composição francesa, eu fiz composição francesa sozinho, por conta própria. Até quando eu decidi, falei, não, já estudei muito sozinho, por conta própria, agora é melhor fazer a Aliança Francesa. Fui lá, fiz o teste da Aliança Francesa e a mulher me deu um atestado. Il entre en septième. Era para entrar na sétima série. Eu não fiz o curso, claro. O que eu ia fazer na sétima série? Porque eu estava estudando mesmo, está entendendo? Se você quer saber, você vai saber as coisas. Mas no Brasil só adquire cultura universitária quem a busca por si mesmo e a busca no exterior. No Brasil não tem. Eu não estou exagerando, não é modo de dizer. Não tem. Não tem nenhuma universidade que mereça um nome no Brasil. Todas deveriam ser fechadas e seus responsáveis presos por estelionato. Todas. Né? Isso não quer dizer que todos os professores ali devem ser presos. Não, mas os responsáveis por essas coisas devem ser presos. Não é brincadeira, você está pagando, ou pagando mensalidade, ou pagando imposto. Né? O povo trabalhando, se matando de trabalhar para sustentar esta gangue de estelionatário, meu Deus do céu, não pode continuar. Isso não pode continuar. Isso é o pior problema brasileiro, porque isso é causa de todos os outros. Tá bom, gente? Bom, daqui a pouco nós voltamos. Hoje não é bem mal, é só um desabafo. Amanhã não deixem de votar. A Aline do Amaral Silva pergunta: estou começando o curso, por acaso o senhor ainda recebe transcrições de aula? Recebo sim, mas você deve enviar para a Jussara Reis ou Mariana Belmonte, que são responsáveis pelo chamado grupo de transcrições. Mariana Belmonte, o e-mail dela é mhiaya@gmail.com. E a Jussara Reis, tudo junto, 10, Jussara Reis, 10, @gmail.com. Obrigado pela sua colaboração. Aqui, o Leonardo Henrique, ele me manda aqui uma resposta que ele recebeu do professor que ele havia convidado para ser orientador dele numa tese, e o professor, como ele cita lá o meu nome, professor diz, não, a filosofia é uma disciplina que cria conceitos, jamais preconceitos e opiniões. Então, não posso aceitar a sua proposta. Bom, eu vou comentar isso na próxima aula, mas com uma condição, Leonardo, você me dá o nome do canalha. Né? Não vou deixar ele anônimo nessa, de jeito nenhum. Né? Vamos pegar o camarada de jeito, mas eu quero com o nome e tudo. Né? Não gosto de falar das pessoas sem citar nome. Tá? Me manda na próxima aula, nós vamos ver o que podemos fazer com esse cara. Aqui, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aqui, Jorge Camargo. Gostaria de saber se pode indicar algum psicólogo em São Paulo, sua confiança. Eu posso indicar um médico psiquiatra, né? Via da minha confiança já tratou de várias pessoas minhas conhecidas. Era da confiança do Dr. Miller. Que é o Dr. Rui de Aguirre Camargo. É o que eu tenho por enquanto. Antigamente eu tinha um catálogo de médicos de todas as áreas, e medicina alternativa, psicólogo, tudo, tudo, tudo, tudo. Mas isso foi 15 anos atrás. Agora não tenho, perdi o contato com todo mundo. Não sou bom para indicar mais essas coisas. Vamos lá. Ah, aqui, Érica Pinas pergunta. Quais livros o senhor indicaria para conhecer a mente de Stalin? Bom, eu acho que esse é um dos assuntos mais estudados do século XX. E eu aqui selecionei quatro livros para te mostrar. Os quatro são muito bons. Pego sobre ângulos diferentes. O primeiro, do Dmitri Volkogonov, do qual existe uma tradução brasileira, né? Stalin, Triunfo e Tragédia. Não deu para ver aí? Agora dá? O segundo é o do Simon Sebag Montefiore. Eu não sei se é Simon ou Simon, porque o nome é muito estranho. Sebag é um sobrenome, acho que árabe, e Montefiore italiano, então não sei de onde vem esse sujeito, mas o livro é muito bom. E o livro estuda o ambiente de Stalin, né? Os amigos dele, os companheiros dele, revela muito sobre a mente dele. Terceiro, esse aqui, Eduardo Radzinski, um dos livros mais bem atualizados sobre Stalin que existe. E esse é o melhor que eu li até agora, Stephen Kotkin. Só que Em três volumes já saíram dois até agora. Muito bem. Então é isto. Paulo Victor, professor, o Haddad compartilhou na página dele uma pesquisa do Vox Populi que aponta empate técnico, fraude anunciada. Óbvio que é fraude anunciada, é óbvio que é. Porque as pesquisas nada dizem comparado com o fenômeno de massa que nós vimos com os nossos olhos. Né? Se ele é capaz de reunir 3 milhões de pessoas só na Avenida Paulista e mais não sei quantos milhões no país inteiro, não, peraí. É claro que esse é o sujeito preferido do eleitorado. O outro não conseguia juntar 50 neguinhos no meio da rua. Quer dizer, é muito desproporcional. Né? Tiago Nascimento, o senhor poderia indicar bons livros de história da psicologia? Não, não posso, não existe bons livros de história da psicologia. Existem livros bons de histórias parciais da psicologia. Ou seja, o que acontece com a psicologia é um dos fatos que mais provam que essa história de globalismo é uma fraude. Nunca as fronteiras nacionais foram tão intransponíveis. Fala, por exemplo, se você pega aqui nos Estados Unidos, história da psicologia, ele vai estudar só aqueles elementos psicológicos que contribuíram para a formação da psicologia americana. Ele pode pegar de vários países, mas só o que sobrou alguma coisa, daqueles que sobrou alguma coisa aqui. Então, por exemplo, psicologia experimental do século passado, Wilhelm Wundt e né, Ribot, então esse, chega até aqui, o resto não chega. Né? Então, esses dois livros, eles padecem deste problema. São livros americanos, Daniel Robinson, Intellectual History of Psychology, e History of Psychology, John Benjafield. São bons livros, só que muito limitados no seu escopo. Se você, eu procuro, por exemplo, psicólogos cuja obra eu considero da mais alta importância, como, por exemplo, Maurice Fradin, ou Lipotsondri, não tem nada. Assim, né? Agora, um sujeito que tem uma visão universal da história da psicologia é este aqui, o Ken Wilber. Isso não é uma história da psicologia, mas você lendo o Ken Wilber, eu tenho aqui a obra inteira do Ken Wilber, que é um gênio extraordinário, embora ele seja um globalista ex-professo, mas é um gênio assombroso da história da psicologia. E é, de todos os psicólogos que eu li, o único que tem uma visão realmente universal. Ele entende, por exemplo, que a psicologia não é uma ciência nova, que já existia a psicologia 5 mil anos atrás. E ele aproveita tudo isso, que é o que faz o Pitirim Sorokin, o grande gênio russo da sociologia. E ele, com essa história da sociologia, ele começa lá com Confúcio, né? E aproveita todo o conhecimento acumulado ao longo dos anos. Agora, se você vai fazer um cursinho universitário, sobretudo no Brasil, ó, o que você vai pegar ali é uma coisinha desse tamanho. Tá? Assim, eu nunca vi alunos tão ignorantes da história da sua própria disciplina quanto os estudantes de psicologia no Brasil. É uma coisa aterradora, aterradora. Porque os alunos de filosofia também eram assim, ou de ciências sociais também eram assim, mas como de psicologia. Gente ignorante da psicologia, como os alunos de psicologia no Brasil, eu nunca vi. Eu posso dizer o seguinte: nenhum autor que eu citava eles conheciam, nenhum. Né? Agora você imagina, né? Eu que desisti dos estudos formais aos 15 anos de idade e fui procurar por conta própria, eu não me interessava pelo que estava acontecendo nas escolas brasileiras, na escola secundária, nem faculdade, nem nada, nada, nada. Eu estava vivendo a minha linha de estudo que eu copiava do que eu encontrava de melhor na cultura, sobretudo europeia, né? Em cada área que eu pegava. Por exemplo, quando eu peguei o negócio de estudos islâmicos, eu falei, bom, vamos aqui até o fim, tem que conhecer tudo. Né? Não quer dizer que eu vou ler tudo, mas eu tenho que saber que existe. Né? Ou vamos pegar na própria filosofia. Né? Então, eu fiz um projeto uma vez para uma editora que não acabou não se realizando, de filosofia no século XX. Então, bom, então nós temos que fazer uma história da filosofia que abranja tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, em todos os países, um por um. E eu fiz a bibliografia total total, modo de dizer, praticamente total, né, da filosofia no século XX. E de cada um daqueles autores eu li alguma coisinha. Então você imagina, assim, o contraste que eu via entre o que era o mundo da filosofia mesmo no mundo E o que se sabia disso no Brasil? Era uma coisa assim, me lembrava aquela história do sapo, né? Que perguntava, sapo, o que é o céu? Ele disse, o céu é um buraquinho no teto do poço onde eu moro. Mais ou menos isso, é uma coisinha assim. Então, para mim, chegou a ser aterrador essa constatação. A burrice brasileira, se tem algo que me deixou morrendo de medo no mundo, foi a burrice brasileira. Porque eu falei, isto é invencível. Né? Isto, em 1.000 anos, nós não vamos consertar isso. Agora, não vamos consertar a escala nacional, mas para algumas pessoas nós podemos consertar, vocês, sobretudo. Né? Então, veja, quando você pega uma área dessa psicologia, ciências sociais, tal, não há limite para o que você pode precisar saber para exercer alguma atividade nessa área. Não há, realmente não há limite. Agora, se você acha que com as leituras de apostila que você fez na universidade, 5 anos, você acha que você tem cultura universitária? Isso deixa de ser ridículo, porra. É? Então, bom, já que eu mencionei o Wilber, tinha que mencionar o Sorokin, porque para mim são os dois grandes exemplos de cultura universal no seu. No seu domínio, né? E na filosofia, o John Plot. John Plot era um sujeito paralítico, não podia sair de casa, ficava estudando o dia inteiro e escreveu uma história global da filosofia, que é realmente global. Tem lá a China, a Índia, o mundo islâmico, tem tudo, tudo, tudo, tudo. Né? Fora disso, por exemplo, eu me lembro que nos anos 70, eu estava lendo o livro do Henri Corbin sobre a filosofia no Irã. Ele foi embaixador da França no Irã e leu tudo que tinha para ler ali. E alguns textos clássicos da filosofia iraniana saíram em primeiro lugar em francês por iniciativa dele. Não tinham, não eram publicados na língua persa ainda. Circulava só manuscrito dentro das taricas. E ele publicou na França. Eu estava lendo isso nos anos 60, 60, 70. Para eu ver o nome do Henri Corbin citado em algum trabalho universitário, passaram os 40 anos. E citado assim, só para mostrar cultura. Né? O próprio Schuon, diz, bom, nos anos 70 eu estava lá, li a obra inteira do Schuon, de Duguenot e do Schuon, tudo, tudo, tudo, até o fim. E discutia muito isso no círculo ali do Michel Weber, que era um guenoniano de estrita observância. Ele odiava o Schuon, mas o Guenon ele seguia. Né? Eu vi um professor universitário que tinha ouvido falar do Schuon, que tinha lido alguma coisa, que era o Inácio da Silva Teles, irmão do Goffredo. Né? O Inácio era realmente um homem de uma cultura imensa, embora a sua produção intelectual fosse pequena. Né? Mas naquela época era o único que tinha lido isso aí. Passaram-se 30 ou 40 anos antes de eu ouvir esse nome citado. Agora até o Caetano Veloso citando o Schuon, botando banca para cima de mim, como quem leu o Schuon. Ah, vai a merda, menino. Pô, o que, que é isto? Né? Que é isto? Que coisa mais ridícula, né? Esse negócio de querer mostrar um conhecimento que você não tem. Né? Às vezes mostrar para o cara. Pois não teve o sujeito que veio me recomendar que eu lesse o livro do Eduardo Galeano? Falou, você não sabe nada de América Latina, você não leu As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que era uma porcaria que, quando eu tinha 17 anos, todo mundo lia aquela porcaria. E que o próprio Eduardo Galeano acabou reconhecendo que era uma porcaria de livro. Né? Que é isso? O que acontece no Brasil? Esse fingimento, essa coisa da pessoa se querer se. Gente, a coisa mais triste que pode acontecer é você simular uma coisa que você não é. É muito triste isso. Um dia vem a cobrança, gente. Um dia vem o peso da realidade. No ópera Dom Giovanni, é o convidado de pedra que vem. Cobrado Dom Giovanni a sua vida de mentiras e fingimento. Epa! Maquininha maldita. Que vem com o estátua aqui de pedra que toma vida para cobrado Dom João a sua vida de mentiras e fingimentos. Né? É uma coisa horrível, horrível, horrível. Isso eu não quero para mim de jeito nenhum. Né? E eu percebi isso muito cedo na minha vida. Agora, você imagina assim, quando a gente é criança, jovem, adolescente, a gente precisa de seres humanos adultos para a gente admirar. E eu olhava para os adultos e via que só tinha tipos deficientes, meu Deus do céu, só tinha gente muito fraquinha. E eu, assim, aqueles caras que era para admirar, eu tinha dó deles. Dó, não é dó de desprezo, não. Eu sofria por eles. De ver homens de 50, 60 anos, fingindo, querendo parecer uma coisa que eles não eram, porque eles sabiam que eles não valiam nada, coitado. Passou muito tempo antes. A primeira pessoa que eu conheci, que eu pude realmente admirar, foi o Dr. Manuel César Miller, porque ele era um homem modesto, humilde, e muito capaz. Enormemente capaz. Ele nunca pretendeu ser nada além do que ele era. Ele não pretendia nem mesmo ser um intelectual público. Não, ele, negócio, ele estudava só para fazer psicoterapia, só isso que ele sabia fazer. Mas ele fazia, você mandava o sujeito lá andando de quatro, cara, a semana seguinte estava bom. Essa que é a verdade. Depois eu vim a conhecer outras pessoas, mas a falta de modelos foi uma coisa desesperadora para mim, porque eu só via pessoas que eram fracassos humanos. Mesmo que fosse gente importante. Esse tipo de decepção, como, por exemplo, mais tarde eu vim a ter com o Jorge Soros, né? E eu, numa conferência dele, fui perguntar para ele negócio do Foro de São Paulo, e eu percebi que ele não sabia o que era Foro de São Paulo e estava fingindo que sabia, estava querendo jogar um embromation para cima de mim. Escuta, esse homem, com todo o dinheiro que ele tem, com todo o poder que ele tem que. Chega um Zé Mané do terceiro mundo para ele, e ele tem que fingir que é importante para aquele Zé Mané. Né? Eu digo, mas isso é de chorar, você está entendendo? Também o Arnold Kaiserling, filósofo alemão, quando eu fui perguntar para ele sobre as obras do Raymond Abélio, ele não conhecia e fingiu que conhecia. Mas o que é isto? Um filósofo alemão respeitado, conhecido no mundo inteiro, ele tem que fingir ainda, um coitado. Eu era um menino na época, um menino do terceiro mundo. Por que ele tem que fazer isso? Por que que não pode simplesmente dizer as duas palavras mágicas? Não sei. Hã? Então, fujam disso fingimento. No começo, claro, naquela época, quando eu vi o sujeito fazendo isso, eu ficava com dó, eu até escondia as vergonhas dele. Né? Não vou contar para ninguém, guarda aí. Mas acontece que esses camaradas, esses fingidos, eles se tornaram os donos do pedaço, eles mandam isso aqui. E agora nós temos que mostrar eles. Por isso que eu quero o nome desse cara. Ah, você lida com conceitos? Eu não tô... Vamos ver, vem cá fazer um conceito, vem. Explica para mim o que é o conceito. Né? Certeza que esse cara falou isso só porque é bonito falar. Na entender, ele é bonito falar. Então é isso, gente. Nós vamos ter que dar um jeito nessa porcaria. Somos nós que vamos dar. E não é passando a mão na cabeça deles que nós vamos dar. Haja o que acontece, independente da eleição. Tem que ser, com as pessoas, tem que ser tolerância zero, tá entendendo? Não é questão de opinião política, não é isto, gente. A diferença não é política, é a diferença humana, moral. As pessoas são inferiores, são moralmente inferiores aos bandidos. Se você pegar o chefe do narcotráfico, você vale mais do que essa gente universitária e do que esses caras da Folha, mas muito mais. Pelo menos não tem que fingir. Os bandidos sabem o que eles são, esses caras não sabem. Acabar da história, não, eu tenho opinião diferente, mas é meu amigo. Não, se você aceita a amizade com uma pessoa dessa, você se rebaixa. Você não pode receber na sua casa, não pode falar com o cara. Tem que discriminar, porque eles nos discriminaram durante 50 anos, na base do fingimento, se fingindo importante. Né? Discriminaram todo, discriminaram o Brasil inteiro. Só eles são os gostosos, só eles sabem, que na verdade não sabem nada. Quer dizer, é esse fingimento coletivo, um sustenta a mentira do outro, sustenta o fingimento do outro. Isso, o que que é? É o baile do Scala Gamer, tá todo mundo fantasiado, né? É muito feio isso, e isso tem que acabar. O baile do Scala Gamer tem que acabar, você tá entendendo? Né? Vai fazer o baile do Scala Gamer no Scala Gamer, não na faculdade. Tá bem? Então é isso aí. Boa eleição, né? E esse é hora da virada, cagado. Vai virando a bundinha aí. Tá? Até semana que vem, muito obrigado.